que é uma pressão do mapa da esquerda para sair da mapa. Fui Papá, TNB Pouso, Pistola 0, vento 2, 00 graus, 07 mais. Boa, Papá. Sua matrícula do aeronave, por gentileza, Trips. Trip 5515. Eu vou checar aqui que eu não tenho plano de nenhum dos dois, nem do Trip 5595. Eu vou checar junto à sala ES. Só um minuto, por gentileza. Voo 1648, livre de Sanar, chama pro táxi. Eco X-Ray, Papá, seu solo aos 37, direito no 21 decimal 9. Para o solo. Sente, tem táxi autorizado, reporte antes da Juliette para cruzar a Pátio 1. Papá Romeu Lima, frequência livre. 5 solo. Verificado o seu ADT para 14 e 14. O seu plano entra no sistema com 30 minutos de antecedência, ok? Aguarde a autorização de tráfego 5595. Produção. 6190, copia? 6140, autorizado Maceió, nível de voo 250, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, perfil da saída Pucajamo Caju, vai para o uísque 58, transponder 5102, controle Salvador 120, decimal 8. Peso 98, bom dia, acione identificação, voo ESAP, descendo para o nível 050. Eco, X-Ray Papá, mantenha a posição antes do Juliette. Uno 62, na guarda. Ner 61, 40, cotejamento correto, autorizado, puxa, chama para o táxi. Voo 62, não copia? voo Ana 62, autorizado com Guanha, Serra Brava, Serra Papá, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva após a colagem à direita, saída da El, Leda Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, conforme rota do plano. Transponder 5077, controle Salvador 120.8. No 621, no cotejamento correto, chama para posicionamento. Confirme? Afirma, setor sul da aeronave, não temos uma aeronave que está a iniciar o táxi. Afirmo. O 1648 tem táxi autorizado inicialmente só através do 06. O 1648 confirma, PLB 64? Negativo, confirma PLB Gol 1648. Ciente, táxi autorizado inicialmente até através do 62. O 561, bom dia, acione a identificação chegada a mar e desça para o nível 060. Torre 118, decimal 95, forma 1. Bom, 1621, aguarde. 307, pode manter velocidade? Tá livre. Da 10, quando lá pronto, torre 118, decimal 95, bom voo. Eco X-Ray Papá. Após a passagem do Boeing da Gol, com o logo Varig, ingressa via Juliette, contorna o pátio 1, reporta na Lima. Menu 40 linha e decola, pistão 90, vento 220 graus, 07 nós. Minuto pra push, tem só uma aeronave que vai passar a retaguarda. Lima 621, autorizado, puxa acionamento, chama o seu táxi. X-Ray Papa, ingressa via Lima, Mike na Quebec, torre 118, decimal 95. Meia 48, mantém o ponto espera. Piso 98, desce para 2010, ajuste no 096, autorizada final ILS. X-Ray Papá, segue para o Pat 5? 595, é torre? 5. Confirma a frequência, por gentileza. 1895. 1895, a torre, 4307, bom dia. Bom dia. 2-0-8, bom dia, 64. Da pista 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda direto, transponder 5-1-2-6, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. 2-0-0-8. Livre pouso, pista 1-0, 4-2-0-7. Por gentileza, o nível 350 final. 330 final. 330, aguarde. Pode passar um pouco abaixo, tá? Santa Teresa, mano. Isso, mais sim. Bravo Delta. Passa Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju 1203. Bom dia. 1621, táxi via Pátio, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, torre 118, décimo 95, bom voo. Sinal 640, autorizada, final 330. Final 330 para o 640, bom, obrigado. Controle 640, solicita 15 graus à direita, devido à informação. Ele tem juiz. Tô no 5.000, gol no 5.000, né? 5.000, autorizado 3 ou 10, ajuste no 0 no 5. Emília de 15, gol no 5.000. 198, ajuste agora no 0 no 5. 7, seu solo 850, poderia confirmar a situação do vento atual? Gente, ele pista pela direita, chame solo 121 decimal 9. Oi. Azul 4207, táxi via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão. A torre 5595, a tarifa saída para Dael, Leda e Léus. Bonomeia 2 anos, mantém a linha e mantém, cabeceira 90, Bonomeia 2 anos. Bonomeia 48, cola 52, controle 120, última 8. 1208, 1648. O 561, desce para 2006, autorizada final ILS, reposto estabilizado. Ligou 1648. 1648, contato radar, suba nível 370, saída Puka. Puka 370, 1648. Localizador campatista, tá 3198. 3198, chame torre 1895. 1895. Um complete redução 709. Oxina 6140, chame Recife 1268. 268 para 6140. 2685. 2685 para o 6140, bom dia. Visado via Pátio Principal, Índia, para o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá pronto, torre 1-18, decimal 95, bom voo. Informação em curso Serra, 4 cópias. Atual 208, bom dia, 621. Final 90, TAN 3198, torre. TAN 3198, cheque tem. Baixou, travou. Livre pouso, pistão 90, vento 200 graus, 08 mais. Livre pouso, 3198. Eu consegui alguma no 621? O 621, bom dia, contato radar, vou nível 360, vou Ileda. 360, vou Ileda, agora no 621. O 1094, copia? Boa Barcelona 094, autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda, saída Momo Frotti. Up Zulu 19, Bangu após conforme a rota do plano. Transponder 5125, controle Salvador 120, decimal 8. Gol 561, Chame Torre, 1-9-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Bom dia, Gol 561. Gol 961, continua a aproximação, quase tempo, que a gente pode baixar de trabalho. Correto, chama para posicionamento. Gol 1561? Não, 561. Tá 3198, seu Sol 257, EV pista pela direita, chame Sol 121, decimal 9, agilizando manobras do Tanto 3198. Pode ir pra direita, 219, vai chamar. Polo 561 no chefe, trem. Foi travou. Polo 561 tem livre pulso, pista 90, vento 200 graus, 08 mais. Cabeceiro com 0, gol no 5 da hora. Só 398, bom dia, taxa de Alfa, Juliette, Confirme para a torre. Fox Charlie está na ciência, aguarde. Cinco ali, mantém cabeceiro 1-0. Polo 561 no seu solo 859, direita 121, décima 9. Direita 219, bola 51. Está autorizado de decolagem, vento 190 graus, 089. O 1561, táxi se via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, por 2, por 1. 791, acione identificação chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 5. No 094, autorizado, reporte táxi. Ou no 621, chame Recife 1251. O trip 5595 decolar 201, controle 12078. 1208, até daqui a pouco. Controle de Salvador, é o trip 5595, descolou, na sua escuta. 5595, contato radar, subiu nível 200, direto Leda. E curvando direto Leda e solicita como final 180. Feito, aguarde pela ação. Charlie Serra, prossiga. IP 5595, autorizado, final 180. Obrigadinha. Localidade. Leda de direto para Comandatuba, ok? Daí é o Leda pós-direto. E o seu, plano, nós já fizemos a solicitação ao CGNA que o aeródromo lá está sendo coordenado devido à limitação de vagas lá para estacionamento. Então todos os voos para Comandatuba estão sendo mediante coordenação lá com o CGNA, ok? Estamos aguardando o retorno dele para te passar a autorização. Porte externo, trem de pouso baixado de trabalho. Cortará. ONO-094, autorizando o táxi via pátio Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá pronto, torre 118 decimal 95. Bom voo. Voltei para a torre. 1864, patrão do externo, baixo do canal. Solo 864, livre pouso, pistão 10, vento 190 graus, 08. E pouso no 0, 864. 094, mantém um ponto de espera. Zero nove quatro ali, mantém cabeceiro no zero. Três um nove um, no previsto dela é da Bridge, mas ainda estamos sem o seu plano. O 791, desça para 2.010, ajuste no 095, autorizado final ILS e aposto estabilizado. Oi, vive pista pela direita, solo 121 no decimal 9. Voo 1864, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, muito. Voo 1094, livre decolagem, pista 10, vento 2, 10 graus, 089. Cabatango, Fox, Charlie, Serra, Torre. Fox Charlie Serra, copia? Fox Charlie Serra autorizado, comando Tuba, nível de voo 220, decola da pista 17, primeira curva após decolagem à direita, saída da Euleda direto, transponder 5115, controle Salvador 120, decimal 8. Foxtrot Charlie Serra, informe o pátio POD. Fox Charlie Serra, aparecionamento, torre 118, decimal 95. 18. 408, Bruno 094. Salvador, boa tarde. Bom dia. O voo no 094 decolou, tá passando 1500 no 350. É possível voar frote? Está presente? 094, bom dia. Contato radar. Voo nível 370. Mantendo o perfil da saída, mano. 37, vai manter o perfil da saída. Voo no 094. O 62, acione identificação chegada na área, desça para o nível 050. TIP 5595, chame Recife 1251. Controle Salvador, Gono 094, solicita. Prossiga. Assim que possível, então, se puder coordenar o PRO de frente pra gente, agradeceríamos. Aguarde. Gente, Fox, Charlie Sierra, tô autorizado o táxi até a intersecção Papai, pode estar em ingresso na 735. Autorizado pelo centro Pro Diabuco. Pro Diabuco, Bono, 094, agradecer, senhores. Habilizou a Yolanda X-Ray, o gol 1791. 791, chame Torres, 1995. 295, obrigado. Com o 962, desça para 2010, ajuste no 095, autorizada final INS, reporte estabilizado. Oh, continua a aproximação, reporte marcador externo, tem de pouso baixado e travado. Vai, bota. Está autorizado ingresso na 197, táxi via pista, reporte alinhado próprio da pista 197. Quando a gente tem abaixar travado, gol 9791. Gol 9791, no livre pouso, pista 90, vento 200 graus, 109. Livre pouso na 10. Meia 255, bom dia, acione identificação chegada a mar, desça para o nível 050. Fox Charlie Sierra, tentou na estreia de turbulência do Boeing que pousou na 90, sem livre decolagem, pistão a 7, o vento 200 graus, 909. Zona 791 no seu solo ao 18, direita 121 decimal 9. 219. 2685-094, obrigado, bom dia. Bom dia. Fox Charlie Sierra decolada 18, controle 20 decimal 8. 8, Fox Charlie Sierra. Controle Salvador, muito bom dia, passando Fox Charlie Sierra, cruzando o Liquid Space, fio da Dial. Fox Charlie Sierra, bom dia, contato radar, no nível 220, voe direto Leda. Afirmativo, subindo para 220, direto Leda, Fox Charlie Sierra. 207, autorizado para o Rio de Janeiro, Sierra Bravo, Romeu Juliette, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva após decolagem à direita, saída da El Leda Bridge, upper Zulu 10, ex-map após conforme a rota do plano, transponder 5142, controle de Salvador 120 decimal 8. Zulu 4207, cotejamento corretíssimo para posicionamento. O nome 62 está efetuando dois dias? Isso, 368. O nome 62 confirma a prova? É, aviso 368. A pessoa tinha solicitado anteriormente, isso? Bom, foi chamada a posição para recepção externa, colocou o isco de informação, inclusive, e informamos que estava mantendo a proa para a esquerda um pouco. E despara 2510, autorizado a final do procedimento LS do isco, reporta estabilizado no 162. 162. 6200, Skulk Island, Yanmar Arrival, Distance Flight Level 050. Final 6255, desça para 2110, ajuste no 015, autorizado final ILF, reporte estabilizado. 2110 com 1015, chamará estabilizado 6255, né? Papá Romeu Vitor, para acionamento, torre 118, decimal 95. X-Ray, Gol, que se abra, siga. X-Ray, Golf Serra, Dael Leda direto. Dael Leda direto, saída para comando tuba, X-Ray, Golf Serra. 5. Alfa, Eco, Lima. Salvador, bom dia, gol no 162, estabilizado em Leste, pista 1-0, baixada travada. Sente gol 1-1-62, forte quando passando externo. Alistano, na escuta, Golo 9, meia 3. 251, no Fox, Chelsea. Voo 962, tráfego avistado. Vem depois da pista 90, momento 200, grau 09 leste. 200. Paulo? Papá Romeu Vitor, chame torre 118 decimal 95. Voo 962, solo aos 27, direito 121, décimo lado. Azul 4207, autorizado, chama pro táxi. 462, 55. 255. completo de aproximação, chame torre 18, decimal 9. 1895, obrigado, bom dia. Turner 6200, descend to 2000 feet, Mercedes 1015, cleared, final exit reapproach to runway 10, call me established. Begin 2000 or? 2000, Mercedes 1015. Okay, descend 2000 feet to an 81015, we'll call established. Turner 6200. Azul 4207, eu falo. 4307, faça uma chamada na frequência 121 decimal 1. Chame na frequência 121 decimal 1. Gol 1162, chame solo em 121 decimal 1. Na 6255, solo 32, direita 1211. Levando aqui, à direita, senhorita, aí, tá bem? Ao vivo, por gentileza? Sim, a frequência do solo mudou, agora 121 decimal 1. 211, muito bem, aqui, obrigado. To approach, call on Tower 118 decimal 95. Tower 118 95 or 6200. 091, autorizado Galeão, nível de voo 340, decola da pista 10, saída da Elba e da Bridge, primeira como pós-decolagem à direita. Upper Zulu 1-0, ex-map faz conforme a rota do plano. Transponder 5-1-4-5, controle Salvador 1-2-0-8. Ok, they were part of Nick here, don't you? 6-2-0. Nós 3 1 avião no cotejamento correto, chame para posicionamento. Alexander 6255, táxi via Alfa Juliette, portão 01. A sétima tem a ponte de espera. Chanel 6200, gear down. Gas line 1-1-0, wind 200 degrees 8 knots, Ocean 6200. Clear to land runway 10 6200.